Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 18. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Android. Android, convidado da vez. Fala de onde você é, Android. Quem é você? De Marte. Tá. Não. Eu sou o Harold Stricker, ilustrador. Tô por aí, meu filho. Curitiba, Paraná. Quem escuta o Nerdcast já ouviu você por lá também, falando de ficção científica. Nossa, cara, eu me sinto atacado toda vez que o Azaghal fala mal de ficção científica. Eu passo mal. O óleo dos meus encanamentos ferve, cara. Imagino. É que eles ficam cutucando com vara curta. Uhum. Né? Não, mas eu que tô ouvindo, eu fico falando, puta, deixa o cara falar, né? O cara sabe o que tá falando, deixa ele falar. Deixa eu perguntar, qual a chance de fazer o Nerdcast de Doctor Who? Eu já fiz a propaganda do programa, eu me esforcei ao máximo, mas sabe como é que é, né? Vamos esperar para ver essa audiência nos Estados Unidos, porque daí em diante as coisas podem mudar um monte no Brasil, não é verdade? Space. 1969. No! The doctor we saw on the beach is a future version. 200 years older than the one up there. Captain Everett, Delaware the Third. Who's he? What the hell is that? Miss President? You didn't have to kill her. She couldn't even remember you. How does that work? We can only remember you while we're seeing you, is that it? Captain, are you okay? Doctor, I'm pregnant. Suspect directly ahead. Coming to you now. Over. E estamos aqui reunidos hoje para comentar o episódio, o segundo episódio da sexta temporada, chamado Day of the Moon, ou Dia da Lua, dirigido novamente pelo Toby Haynes, escrito novamente pelo Steven Moffat, estrelado por Matt Smith como doutor, Karen Gillan como a Amy Pond, o Mark Shepard como Canton Everett Delaware III, não podemos esquecer o preferido do Harold, o Arthur Darville, o Rory. É o Rory. O Rory. Fala por que você não. Que você gosta do Arthur? Ah, por que, que eu não gosto do Arthur? Sinceramente, cara. Do Rory. Não, eu não gosto dos dois. Isso é que é pior. Eu não gosto do ator e nem do personagem. O personagem em si. O cara não tem uma fala decente. Não acho que seja um alívio cômico, porque o doutor faz isso muito bem. Não precisa de ajuda nenhuma. É isso, cara. O cara não faz nada o episódio inteiro, não tem opinião nenhuma, é zerado perto da Amy Pond. E o ator, coitado, o ator já tem uma cara de idiota por natureza. E ele não tem fala nenhuma. Como é que ele vai atuar, né? É simplesmente um personagem que não precisava existir. Quando a TARDIS teve lá aquele retcon, né, que ela zerou tudo, ela deixou de existir, o Rory Bank poderia ter continuado inexistente. Sincero? Eu gosto do Rory, coitado. Ah, eu não acho tão ruim isso também. Isso é pena. Outra coisa. Eu acho que eles forçam um pouco a questão da Amy não se decidir se ela gosta mais do doutor ou dele, né? Amy é outro problema, né, cara? Eu tô sendo chato, né? Eu gosto do programa, gente. Acredita em mim. Foi como a gente tava discutindo aqui antes. A gente tava discutindo e você falou justamente que a gente aqui no podcast acha tudo muito lindo em Doctor Who, né? É, tudo maravilhoso. Mas o caso da Amy é também. A Amy, o que que ela é? Ela é uma engraçadinha. É uma mulher bonita, né? Poxa, eu não nego isso. Uma mulher alta até, né? Ela é bem alta, né? Ih, mas a atuação dela é chata. Ela parece uma menina de 13 anos no corpo de uma adulta. É uma coisa que não bate, não pega bem. Ela também não é uma boa atriz, ela é meio canastrona. É, a minha esposa fala que ela só faz bico. Isso mesmo, cara, ela tá certíssima. É, não dá, não dá, eu não consigo gostar da Amy. Olha, se não fosse a River Song, olha, os companheiros do doutor, nossa senhora. Vamos começar a falar do episódio, né? A gente terminou o episódio passado, o primeiro, com um cliffhanger. E a gente começa esse com outra coisa, outra cena. Sabe por quê, né? Porque a fanática da Emily Pond, que é uma maluca de carteira, atirou mirando na cabeça de uma criança. É óbvio que não vão começar o segundo episódio mostrando a cabeça da criança. Né? Por isso que já deram uma cortada pro deserto lá. Ela correndo que nem uma maluca no deserto. Não sei como que ela apareceu no deserto. Sem moto, sem carro, sem tarde, sem avião. É, isso é verdade. Né? Ele saiu correndo desde da cidade... até o deserto, o carro atrás dela, né? Aí deu esse salto também dos 3 meses, né? Justamente pra poder ter essa outra mudança do roteiro, que foi a mudança de lado do agente Delaware, né? Bom, vamos interromper aqui um minuto, porque o Ricardo acabou de chegar no chat. E aí, Ricardo, beleza? Oba, tudo jóia? Como sempre, atrasado, né? Eu tava matando um silence. Deu uma paradinha 3 meses depois. Bom, eu tava falando então. Do que eu tava falando mesmo? Da Amy correndo no deserto, né? 3 meses depois, quando mostra que o pessoal lá, o doutor, eles já estão com um plano, né? A gente vê o agente lá, o Canton, perseguindo todo mundo. Vai, mata a Amy, mata o Rory. A reversão que se joga, e depois a gente descobre que o doutor está sendo preso numa cela. Na área 51. Ele está na área 51, preso numa cela feita com material de estrela, né? A gente percebe também que está todo mundo com as marcas no corpo, né? Com aquelas contagens de dias de cadeia que você vai marcando quantos dias você está preso. Criaram uma prisão que era mais sinistra, né, do que a Pandórica, né, pelo visto. Pois é, da onde que vieram esses tijolos, hein? Que história é essa? Eu acho que faz parte do plano do doutor. O doutor deu pro agente, falou, ó, vamos fazer de conta que você vai me prender nesse lugar, e eu te dou isso daqui, você fala que o governo já tinha, já que é a Área 51, né? Então eles realmente tinham, né, na Área 51 aquilo, vai sabendo. É, bom, de repente. E aparece o doutor barbado lá, né? Cabeludo. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque vocês já assistiram outras temporadas que não a de 2005 pra cá. Eu assisti poucas temporadas da velha geração. O doutor, ele realmente pode deixar a barba crescer? Não tem nenhum impedimento para isso? Até onde eu sei, o doutor, ele tem um certo envelhecimento no corpo que ele tá. Né? Ele envelhece mais devagar, então, de qualquer forma, não seria uma explicação pro fato da barba dele crescer. Eu acho que... Acho que sim. Eu também assisti pouca coisa da série clássica, mas acho que foi o Matheus que disse... que o terceiro doutor já tinha até deixado uma barba. Ou foi o Matheus ou foi o Ed, não sei, lá do universo Google. Que o terceiro doutor já tinha deixado uma barba crescer já uma vez. Mas assim, acho que é raro, acho que o doutor não gosta de barba, né? Acho que barba é mais coisa do mestre. O negócio dele é cabelo ruivo. Ah, é? O sonho dele é vir ruivo. Então, a gente começa com essa introdução, né, pré-créditos, que eu achei que foi bem legal, apesar de quebrar toda a sequência do episódio do anterior. Mas eu gostei, eu achei bem cinematográfico. Eu acho que eles estão conseguindo fazer uma coisa bem grandiosa, bem filmada, bem produzida. E eu tô... Me animou muito o jeito que eles estão lidando com... com o episódio, não como um episódio qualquer, mas como o começo de uma temporada e mostrando tudo que você pode esperar para essa temporada. É isso, eu acho que esse salto de 3 meses que deu foi uma jogada boa, porque conseguiu deixar o roteiro, que é uma história longa, desde a descoberta do Silence até a expulsão deles do planeta, ou seja, é muito caminho para andar, e aí esse salto conseguiu deixar o roteiro compacto e deixou uma coisa bem didática, né? Depois a explicação ficou bem mais fácil, você já diante dos fatos. Então, assim, apesar de ter quebrado um pouco o clima, ter feito aquele jogo no início de que o Kenton tinha mudado de lado, de que o doutor estava desolado, preso, todo mundo morrendo, mas ali você percebe, né, que é a mesma jogada do início da primeira parte, quando o doutor morre. Você sabe que aquilo ali daqui a pouco está revertido de alguma maneira. Mas foi interessante. Não, aquilo ali foi empolgante, aquela sequência. Você sabe que o doutor não ia morrer, você sabe que eles iam escapar ali. Da mesma forma como aconteceu nisso, mas eu confesso, foi empolgante aquela sequência. Eu parei, comecei a assistir, parei pra ver de novo. Volta, deixa eu ver do início de novo isso, que tá muito. Eu gostei muito do início, né? Do falar como o pessoal gosta, né? Plot twist. Né? Falar bonito. Plot twist, da virada, né? Que a gente já imaginava que ia ser uma coisa assim. Mas a virada no roteiro para você ver que realmente era todo um plano armado. Eu gostei muito. Aliás, eu adorei o episódio, assim. Quem viu no Twitter, viu a minha manifestação quando eu acabei de ver o episódio, o que eu falei? O Android, mais uma vez, está falando bem aqui, mas porque dessa vez realmente não tem como fugir do lugar comum, né? Não, veja, eu gostei do episódio, né? O que eu reclamo é desses penduricalhos que não servem para nada. Bom, então vamos comentar mais do episódio. Depois de toda a abertura, a gente vê, como eu tinha falado, que eles têm. O doutor tem um plano já, bem formado sobre o que fazer. Aparece uma coisa que eu achei muito legal, que o Moffat sabe fazer pra caramba, bem pra caramba, que é que nem eles. O doutor criou aquele gravador que fica na mão, né? Então, o que acontece é que o silêncio, ele, quando você olha para ele, você acontece várias coisas, quando você vira de costa, você não lembra mais de nada. Quando eles estão com aquele gravador na mão, simplesmente não mostra o que aconteceu, né? Como se a gente tivesse visto alguma coisa e tivesse esquecido também. Eu achei, assim, a solução de contar a história que o Moffat teve nesse momento, pra mim foi uma das coisas, pontos altos do episódio, né? Porque você vê, de repente, tá piscando, e aí começa a tocar a gravação do que rolou. Então, tem um gap, aí tem um momento que tanto o personagem quanto a pessoa que tá vendo, que tá assistindo a cena, não sabe, não lembra. O Moffat é muito bom em colocar o telespectador na mesma situação precária, digamos assim, do personagem. Não, eu achei também, eu achei muito interessante da forma como ele colocou e usou elementos de forma que trouxe a gente para dentro da história. Então a gente seria como se nós estivéssemos sofrendo a mesma influência que que tanto a Amy, quanto o Rory, quanto o Kenton, todos sofreram da questão do silence, né, de não esquecer. Isso eu achei assim, uma maneira simples, dá um pouco de trabalho na montagem, imagina na edição, mas uma maneira simples, mas muito interessante, que traz a gente para dentro da história. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que os silence são responsáveis pela grande doença da humanidade, que são os ataques cardíacos. Sabe por quê? Porque você olha pro lado, vê aquele bicho. Oh, Jesus Cristo! Aí você leva um susto, filho da mãe. Aí você desvia o olhar e esquece dele. Mas o teu corpo tem memória. Teu corpo ainda tá batendo a 1000 por hora. Você ainda descarregou adrenalina no corpo. O teu corpo tá um bagaço, todo assustado. Só a sua mente é que se esqueceu dele. Então, eu acho até interessante que esses bichos, eles fazem um mal danado ao corpo. E por isso é que a Amy, eu acho, né? A Amy e a River Song, elas disseram, ai, tô mal da barriga, não sei o quê. É a memória do corpo. Né? De certa maneira é isso. Agora, no caso do funcionário lá do orfanato, aí não, aí já é uma outra história. Aí a explicação do funcionário do orfanato vem desde Homens de Preto, né? Que... Poxa. Se você apagar muito a memória acaba bagunçando a mente, né? É. Queimando neurônio demais. Aliás, foi ótima a construção daquele funcionário, né? A maneira como ele agia, perdido, meio vago assim. E que coisa dramática são aquelas mensagens, né? Que ele escreveu pra ele mesmo, é. Uhum. Um desespero completo e total. Aquilo foi desesperador, cara. Porque você sabia que era ele próprio tentando escapar do local. E não conseguia. E assim, porra, nada mais assustador também que uma porra de um orfanato abandonado, né? Nossa, aquela casa, tipo, meio Asilo Arkham, meio... É. É, foi totalmente, aquela cena foi totalmente construída pra dar medo. Assim, eu senti muito medo naquela cena. Acho que eles conseguiram construir um clima todo de casa abandonada, e eu não sei se foi só eu, mas quando apareceu a Amy com a gente, me lembrou tanto o Arquivo X. A roupa que ela tá vestindo, ela é ruiva também, a forma como ela prendeu o cabelo lembrava assim. A própria ambientação da casa lembra muito a casa abandonada lá de Blink, né? Aquela casa abandonada assim, também com as coisas assustadoras do canto do olho que você vê, que... E de repente sua mão tá piscando e você tem que fugir dali. É que o Moffat, ele sabe muito bem como criar um monstro, né? Um monstro não importa muito a aparência. Até porque o Silence, se você pensar um pouco, eles têm até uma aparência ridícula, né? Mas a origem, a construção do monstro é muito interessante, né? Ele usa de coisas assim... primárias, né? Do ser humano para criar um bom monstro. Uhum. E ele se vale do ambiente também em que ele coloca o monstro. É, claro. Não é um Dalek que fica berrando pra você. Eu acho horrível Dalek, me desculpe. Eu acho horrível Dalek. Mas eu acho uma raça ridícula. Mas é dos tempos de antanho, então tem que ter um respeito pela tradição. Mas esse Moffat, ele tá criando uma galeria nova que eu acho muito, muito mais interessante pra série. Uhum, concordo que ele tá acrescentando em termos de inimigos. Ele, assim, eu acho que o Silence tem muito ainda mais que mostrar, mas já mostrou, assim, já dá medo, né? Assim, né? Todos os monstros que ele criou, né, são menos aquela ameaça física, mas aquele terror psicológico, né? Desde o menino do Empty Child, depois veio os anjos de Blink, os Vasta Nerada do Silêncio da Biblioteca, agora com o Silence, ou seja, é aquele. E justamente nesses episódios que eles aparecem, sempre tem o momento de tensão criado por algum acessório, né? Aquela máscara ficou marcada no primeiro episódio, depois teve aquelas estátuas de Blink, e depois agora teve o gravador da mão. No Silence the Library, o próprio. A roupa do astronauta. Isso, lá, aqueles, né? Aqueles totens com a cara das pessoas também, que horrível aquilo. É. Então, o Harold tava falando como ele não vai muito com a cara da Amy, mas eu acho que quando é. A Amy, ela tem pontos muito baixos, a atriz, né? Só que quando é pra demonstrar medo, pavor. Eu acho que ela faz muito bem. Ela consegue me convencer, principalmente quando ela tá demonstrando que tá apavorada, quando ela grita, quando ela tá acuada. Eu acho que ela, a atriz, é muito boa pra mostrar isso. Eu tô sendo elegante, não tô falando nada. Eu acho assim que se tem uma personagem feminina e ela não consegue... Quando ela tá numa casa abandonada, que ela olha um monte de foto... Vira pra câmera, ela olha um cara de terno com uma máscara de borracha, e mesmo assim ela consegue passar uma credibilidade, pelo menos eu digo nesses momentos, né, que é o que me chama mais atenção, eu tiro o chapéu pra ela. Serviu pra aquela cena. Mas é que, Rod, mas veja, é uma explosão de um segundo, cara. Um segundo apenas de interpretação. Isso não conta. Ah, conta pra cena. Ah, pra cena, mas a personagem é um lixo. Ah, não é assim da Amy, não. Pô, tudo bem, não é uma brilhante Companion, talvez. Mas em vista do que a gente já teve antes de Companion, eu acho que a Amy tá até muito bem. É, bom, eu achei legal quando ela tá no quarto cercada e de repente ela... A câmera vira, quando ela volta, ela tá com a cara toda marcada. E aí, de repente, você não sabe o que aconteceu naquele meio tempo, né? Mas eu achei estranho que depois ela volta com a cara toda limpa. Então, passou um pano molhado na cara, né? De repente não mostrou que no meio tempo ela foi lá lavar o rosto, apareceu um silence e ela esqueceu que ela tinha lavado o rosto. Não, e silence são outras coisas estranhas, né? Uma hora tá no fundo de um túnel agachado lá, outra hora tá pendurado no teto de morcego. Só faltou aparecer de banheiro dentro de vários lugares, né? É. Ó, essa cena da casa tem uns pontos bem legais, né? Um deles é aquela mulher que aparece na porta. É, tapa o olho, né? Isso. Fala que ela tá sonhando. Engraçado, aquilo ali pra mim foi um dos pontos mais curiosos do episódio, assim, pouquíssima gente eu vi comentando a respeito disso, né? Mas assim, é que não tem muito o que comentar, né? Porque é uma incógnita, por enquanto, não dá pra interpretar aquilo. É, não dá pra ter base nenhuma, né? Pra... É, a única pista que a gente tem é que ali era o quarto de uma menina com poderes parecidos com o de um Time Lord. A única dica que nós temos, só isso. Não dá pra inferir mais nada, né? Nem pros fãs do Doctor Who dá pra teorizar em cima disso ainda, né? É, e isso é uma coisa que talvez o Moffat queira jogar pra outra temporada ainda, né? Ah, tomara que não, né? Eu não duvido. Lembre-se que a Jenny, a personagem, que é a filha do Doutor naquele episódio da quarta temporada, ela foi mantida pelo Russell T. Davis a pedido do Moffat. Não sabemos o que vai pintar vindo daquela cabeça. Então, vamos ver o que vai sair daí. Mas realmente, aquilo ali, eu imagino que os fóruns internacionais devem ter fervilhado de teorias malucas depois daquela... Principalmente depois do final do episódio, mas as coisas que a gente viu no final. Fervilharam de teorias. Tá, uma outra coisa. A Amy vê uma foto dela segurando o bebê. Isso, uma foto dela em 1969, né? Com um bebê. Uhum. Justamente no quarto da menininha do astronauta, né? Uhum, exatamente. Ou seja, é uma coisa também que é pra bagunçar a cabeça da pessoa que acha que não... Ela tá grávida, ela não tá grávida... É nessas horas que Moffat confunde, porque ele gosta tanto de circular, de envolver em mistério as coisas e, assim... Quando o milagre é demais, até o Santos confia, né? Aí ele dá assim de cara uma foto da Amy com um bebê num quarto cheio de fotos de criança. Tipo assim, ela é a mãe do bebê, tome aí pra vocês essa aí. Ou seja, acho que tá muito fácil isso aí. Acho que tem mais aí do que a gente desconfia. Ah, sim. Bom, o que dá pra supor é que alguém deixou a criança recém-nascida no orfanato com alguns pertences, como por exemplo o retrato, né? Isso. Alguém deixou a menina lá por desespero. É, mas quem? Foram o Silence? Bom, não se sabe ainda, né? Porque o Silence, eles tinham interesse tanto na menininha quanto na Amy, né? Porque quando a Amy é capturada, eles levam a ela pra um lugar especial, porque é naquela TARDIS fake deles. Isso, e o próprio diretor do orfanato fica repetindo, né? A menina tem que ser cuidada, tem que ser cuidada, a menina. Ou seja, a gente não sabe se é algo que falaram pra ele antes do Silence aparecer e foi bagunçado, ou se já é algo que o próprio Silence incutiu na mente dele, né? Que tem que cuidar da menina, a menina é importante. É, ela é importante, mas pra quê? Pra quem também, né? Pra quê e pra quem? O agente, o Canton, ele acerta um bicho, né? Assim, essa cena, tanto essa cena dele atirando quanto outras, eles fazem muito questão de cutucar os Estados Unidos, falando que relacionando os Estados Unidos com o pessoal que curte arma, né? É, aqui é assim, atira primeiro e pergunta depois, né? E o pior é que eles consideram isso um elogio. É, É, eu não sei quem é pior, quem se ofende ou quem acha elogio, porque é um fato, né? Que, assim, não tem o que discutir, não tem nem o que achar ruim, nem o que achar legal, se orgulhar disso, mas... É, tem que aceitar e acabou, né? É. Faz parte. É, é o... Desde o da primeira parte, eles estão pegando o estereótipo do americano. Então, inclusive o estereótipo da América em si. Eles pegam Nixon, que é um dos presidentes mais impopulares da história. Pegam no início do doutor usando o chapéu de cowboy. A brincadeira com a Área 51. Pô, é o episódio. São os dois episódios todos, né? Uhum. É isso. Agora no próprio Confidential do primeiro episódio, em alguns momentos desse segundo, o próprio diretor fala que eles tentaram ao máximo botar referências a ícones americanos ou referência ao comportamento americano para poder ter identificação justamente com o episódio. O primeiro episódio que daria início na BBC América, para poder ver se angariava essa base de fãs, né? Que é importante, como estava conversando antes, a base americana de fãs. Ah, mas só que tem uma coisa. Eu vi gente reclamando que o Salão Oval na época do Nixon não era daquele jeito lá. Meu Deus, que pecado! Aham, uhum, porque eles quiseram fazer o Salão Oval do West Wing, da época do Clinton, e na época do Nixon não tinha aquele o selo no chão. Que coisa terrível. Aham. Uhum. Eu acho que o Moffat vai fazer um pedido de desculpas no próximo episódio. É, exatamente. Eu não sei se foi uma liberdade, né, que eles tomaram, mas... Pô, eles fizeram... Eu vi fazer um discurso, né? É, eles fizeram um Salão Oval clássico, né, aquele... É, aquele então. Salão oval padrão que tem na mente das pessoas, né? Você vê e você pensa, pô, presidente dos Estados Unidos. É, então vai ver que é isso. Eles quiseram puxar a lembrança que a gente tem de Salão Oval e jogar no episódio, mas é fato que não era daquele jeito. Ah, isso foi o que eu menos liguei no episódio. É, então, mas quem é de fora, principalmente quem é quem é da Inglaterra, nem tá, tipo, pouco se lixando pra isso, né? Quem reparou isso foi uma pessoa que assistiu o episódio e trabalhava no Salão Oval na época do Nixon, né? Reparou, opa, não era assim. Não, será que os americanos será que os ingleses se importariam quando apareceu na primeira temporada da retomada da série a Downing Street 10 mostrou completamente diferente de como é que é por dentro? Será que eles realmente se estressaram? Lá no nono doutor, mostrar? Ligaram, foda-se, pediram mais 5 temporadas. É. Perfeito. Ah, palhaçada. Daqui a pouco vão querer que o Obama faça um discurso também, né? O Obama aparece, né, no End of Time. É. Mas o cara, porra, não tinha nada a ver. É, acho que era. Se bem que. Ó, eu acho que a produção, ela não, não. Enquanto, por exemplo. O ator vai interpretar o Churchill, o ator vai interpretar o Nixon. Eles não são 100% fiéis. Você vê que o Nixon, ele é meio fake. O Churchill, ele tá meio fake também. É uma característica, eu diria. Se você for ver o Nixon mesmo, o Nixon tá ali com quilos de maquiagem. O make-up dele é as bochechas, o nariz, a orelha, tudo maquiagem. Então, não tem como pegar um sósia da pessoa, né? O nariz é verdadeiro? Porque o Nixon tinha aquela nareba daquele tamanho. É isso, nariz é tudo prótese. O nariz é verdadeiro? Não, tudo prótese. Prótese de bochecha, prótese de nariz. A orelha de abano é com os aparelhos que ele usa de maquiagem, não sei. É, como eu não tenho base pra julgar a interpretação dele, eu acho que tá ok pra mim. É, pra mim também, não conheci o Nixon. É. Pelo menos não é aquele Nixon do filme Watchmen. Que foi uma das maquiagens mais ridículas que eu já vi. Vocês se lembram do cara? Tava terrível. Duende. Nossa, fizeram um fofão. Exatamente. Nixon com cara de fofão, com as bochechas. Tava um desastre aquele lá. É, lá tava feio. Esse do Dr. Who até que tava passável. É. Então, continuando. O que mais que a gente pode destacar aqui? A Amy capturada. O doutor instala acho que algum transmissor na Apollo 11, né? É. A gente descobre que um dos motivos dele ter feito aquela prisão perfeita era também para jogar o Silence lá dentro. Uhum. Né? Para conseguir que o Silence diga alguma coisa que é o que acontece no final, né? Que até é gravada pelo Canton, onde tá um Canton lá com o médico, eles estão tratando do Silence, e o Silence diz que não, mas por que você tá tratando de mim? Tipo, né? Eu quis matar você, e a nossa raça comanda a de vocês desde a era do fogo. O Canton, ele faz uma pergunta mágica pro Silence. Ele fala, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Aí é que veio a tal da resposta. Vocês deveriam nos matar na primeira vez que pusessem os olhos na gente. A sentença de morte, né? E tudo gravado, né? Assinou a sentença de morte, falou tudo. Daí então a gente corta pra cena final, que é naquela TARDIS fake de novo, quando o doutor aparece e... Entre isso, né, entre essas cenas tem a parte justamente que a gente tava discutindo aqui, do roteiro sempre colocar a Amy entre o Rory e o doutor, né, que ela fala através do comunicador dela, que tá esperando a pessoa com a cara de bobo e buscar ela... E aí o Rory fica sentido, achando que é o doutor, né? Mas esse jogo de empurra, a gente acaba descobrindo depois a verdade. Eu acho que... Acho que é muita insegurança, sabe? Acho que já não devia estar com tudo. Já devia ter passado, superado. Ele devia ter superado já. Não, mas depois que casaram, né? Depois de tudo que passou, depois do final da outra temporada, do centurião que seguia a Pandórica, essas coisas todas... Sabe, eu não me surpreenderia se na hora que o Rory tá lá transando com a Amy, ele não ficasse preocupado se a Amy tá pensando no doutor enquanto tá lá com ele. Tinha que entrar alguém na série e falar, meu filho, se acalma, ela tá com seu bebê na barriga. Seu bebê? Se acalma, pô. Seu bebê? Não dá pra afirmar, né? O bebê, se o bebê nascer com sangue de Time Lord... Sua mulher tá com o filho do carteiro na barriga. Gente, a gente tem que discutir a nave. A nave lá do Silence. Será que é a mesma nave lá daquele episódio da Lodger? Sim. Ela parece 100% igual. Né? E o próprio doutor fala, né? Eu já encontrei uma dessa antes, abandonada na rua, na Alckmin Road, que é a rua do... Ele imagina, por que será que está abandonada? E a gente acaba descobrindo por que está abandonada. Eu até assisti de novo The Lodger para entender essa parte. E ele fala, a nave tá implodindo, não sei o que, vamos fugir daqui. Isso daí é um, como é que se chama? É uma medida de segurança, de precaução da nave, ela vai explodir, não sei o que. Aí todo mundo sai correndo, né, do apartamento. E aí a nave, antes de sumir, ela, né, ela desaparece com o segundo andar inteiro da casa. Pois bem, não é bem uma destruição ali, ela simplesmente desaparece. De repente, pode ser mesmo a exata mesma nave, quem sabe. E o pior é que o Silence agora, eles podem se espalhar pelo universo inteiro. Então, só tem aquela TARDIS dentro daquela ligação de túneis que tá pelo planeta todo, é isso? Isso, acho que é como o Android mesmo falou, é capaz de ser a mesma nave, de ser, porque é meio difícil eles replicarem uma nave similar à TARDIS em várias escalas, né? Então, eles usam a tecnologia do ambiente, né? Como o próprio doutor falou. Então essa nave não foi nenhum humano que construiu, obviamente. Os Silence parece que são parasitas, então essa tecnologia não é dali. Até porque o uniforme lá do astronauta, a própria Riversong falou que tinham 10 tecnologias lá distintas, sei lá. Isso. Então é bem capaz de ser a mesma exata nave do The Lodge, né? Que eles só fizeram mudar a nave, né? Viajaram no espaço. Não conseguiram viajar no tempo, mas viajaram no espaço. Eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. E aquela... Então aquela TARDIS fake do The Lodger já era do Silence. Então aquilo pode ser um indício que presença de Silence na quinta temporada. Como muita gente já tinha levantado já, né? Assim, é claro que 95%, 99% das alegações você vê que é coisa de fanfarrão. Que se for levar a sério ali, você leva uma ou duas aparições que podem ser. do Silas. Mas eu acredito que já tenha tido aparições, sim. Acho que o Moffat soube amarrar isso direitinho. É. Quanto a aquela roupa, então aquilo lá era uma roupa que servia para guardar a menininha lá dentro, como um suporte de vida, né? É isso, e depois que tira a menininha, que, ó, isso, depois que tira a menina, que é a Riversong que tá mexendo na roupa, você vê que ela começa a se mexer sozinha, né? Então, assim, além de suporte à vida, de ser um exoesqueleto, pode ser que ela tenha vida própria também, né? Tem que ver como se vai ser desenvolvido isso ou se vão esquecer. Ricardo? Ah, eu acho que, assim, interessante que ela falou, a River falou de várias tecnologias alienígenas encontradas dentro da roupa, mas ao mesmo tempo era uma roupa de astronauta feita no final dos anos 60. Eu achei curioso porque eles usaram, como é a natureza dos Silent serem parasitas, eles pegaram, eles podiam pegar e fazer uma roupa, e trazer uma coisa já pronta, e pegar e colocar, não. Usaram, e mais um daqueles elementos que o Moffat é especialista em fazer, em usar coisas do cotidiano, do dia a dia, de uma forma diferente. Aproveitar uma uniforme de astronauta do final dos anos 60, que foi para a Lua, porque tecnologicamente é uma coisa antiquada, até para os nossos dias atuais, e usar e colocar um monte de coisa de suporte de vida, e para manter a menina ali dentro. E aí fica aquela uma das muitas perguntas que o episódio deixa na cabeça. Por que é preciso aquilo tudo? O que tem de especial que a gente vai ver ao longo da temporada? Assim espero. Mas é isso, eu acho que aquilo era necessário, tanto que isso já no final do episódio, né? Você vê que quando a menina saiu, ela acabou morrendo, né? Não, ela sobrevive. Quando ela sai do uniforme? Não, ela morre e aparentemente, depois, né? Aparentemente regenera, né? Que é o que a gente vê. 6 meses depois. É, só tem que ver se nesse meio tempo, se ela foi morte morrida ou morte matada, né? É, eu acho que o que eu entendi até agora, o Silence, eles estavam meio que cuidando da menina, porque ela tinha alguma importância para eles. Ela diz, o homem do espaço, o astronauta, engoliu ela. Quer dizer que ela entrou dentro da roupa. Uhum. Para sobreviver a algum problema que ela tivesse. Quando ela sai, ela acaba morrendo porque ela tá fora daquela roupa de suporte de vida. Né? 6 meses depois, não sei como ela saiu andando até chegar em Nova York, lá no, naquela rua, naquele beco. E aí acontece que a gente vê que é uma regeneração barra até uma metade de regeneração, né? Até o meio do caminho de uma regeneração. Eu tenho uma coisa, no The Lodger, eles falam que nenhum humano conseguiria pilotar aquela nave. Tanto é que foram várias mortes, né? A nave convidava vários humanos para tentar mexer nos controles da nave. E somente o doutor podia, de fato, mexer naquela nave. Vocês se lembram disso no The Lodger? Uhum. Agora que você falou, isso que é interessante. Assim, até porque combina. Se isso fosse a nave do Silence mesmo, combinaria até com o comportamento deles, que é de ser parasita. Ou seja, eles mesmos não operariam a nave. Eles estariam atrás de alguém, não é? Através do... Justamente, a menina. Isso, até que eles acharam a menina. A menina não, né? No caso já seria uma outra pessoa. Seria uma regeneração dela após, né? Algo assim, não acredito que ela tenha ficado de 69 até 2010. Mas assim, seria uma outra atriz, uma outra pessoa já, e eles voltaram no tempo, algo assim, ela conseguiu pilotar e a nave travou em 69, seria algo assim? Antes da gente falar mais de teorias, tem uma parte que eu gostaria de comentar com vocês, que gerou um pouco de polêmica também. Eu queria saber a opinião de vocês. Quando eles estão para escapar daquela parte onde estão os Silents, onde a Amy está sendo salva, né, a Riversong, ela começa a promover o massacre do Silence. Sim. Sai atirando uma cena até bem legal, assim, tipo, eu sou fodona, né? O doutor até ele usa a Sonic Screwdriver dele pra dar algum efeito lá, algum bônus nas rolagens de dados da Riversong. Não, e aí, é a segunda vez que você já vê, ela conseguiu fazer um Dalek pedir misericórdia, né? Então. Não, você vê que ela é foda. Só que é pouca coisa. Muitas pessoas falaram que aquilo lá é muito fora do que é o doutor. O doutor, ele não permitiria aquele massacre. Inclusive, ele começa que ele nunca ia resolver toda a questão promovendo o massacre de uma raça, que é o que aconteceu, né? Ele, durante toda a transmissão do homem pisando na lua, ele passa o Silence mandando todo mundo atirar neles. Então, no mundo todo, teve neguinho atirando, matando o Silence. Concordo. E também falaram, putz, doutor, não jamais faria isso, né? Isso é muito fora do personagem. O Moffat, ele não sabe escrever o doutor, enfim. Reclamaram, ficaram de mimimi que isso é não seria uma atitude própria do doutor. Aí não, eu queria saber o que vocês acham. Pronto, assim, em relação a essa... Eu vi muita gente reclamando realmente dessa atitude do doutor de promover o massacre do Silence. Mas assim, eu não vejo como um genocídio. Assim, se for ver, o doutor não promoveu um genocídio. Ele deu uma chance de defesa só aos humanos. Porque de uma situação que estava de parasitismo do Silence controlando os humanos desde a era do fogo e da roda, ele só fez dar uma chance de defesa agora. Até porque o Silence também tem como revidar, tem como matar os humanos. E, além disso, antes de tomar essa atitude, ele ofereceu a chance de rendição, né? De saírem do planeta. Sim. Sem danos nenhum. Fujam do planeta, deixam os planetas para os humanos. Ou então, isso aqui. Vocês vão ser mortos assim que forem vistos. E quanto isso, pode falar? Não, fala. Continua. E quanto a River Song também, ela sabe que o doutor é contra essa matança desregrada. Tanto que quando ela tá com o doutor ainda, ela vai atirando assim, né, aqueles tirozinhos assim, você sabe que ela tá assim, se controlando, e quando ela manda ele embora, aí é que ela descontrola, que ela faz aquelas giradas espetaculares dela de atirar pra todos os lados, de atirar pro Silence que tá chegando por trás dela, e justamente quando ela termina, ela pergunta, o doutor não viu isso, não foi? Porque se ele visse, ele ia ficar puto comigo. É, o doutor, ele é contra armas. Mas... O doutor não tá aqui, tá liberado, né? Uhum, sim. Mas o doutor, toda a história, tanto a clássica quanto a nova, nunca foi dito que ele era... Né, nunca foi dito que ele moralmente intocável. Assim, ele não seria capaz de fazer coisas que a gente pode achar, né, moralmente questionável. É, ele já, assim, durante a série clássica, ele já matou raças inteiras em prol da humanidade ou em prol da salvação dele, dos Companions. O nono doutor, ele queria matar o último Dalek. O David Tennant, acho que teve... no Runaway Bride, ele mata os Rachnos, né? E assim como ele já exterminou raças... Ele exterminou a própria raça, né? Isso. E assim como ele já tomou atitudes assim, ele já deixou de poder exterminar os Daleks na criação dele. Já deixou de... poder exterminar Cybermen, criações de Cybermen. Ou seja, ele não é um extremo nem um outro. Ele é um meio mais pendente à justiça, à bondade, à paz mundial, universal. Não, acho que assim, ele é implacável. Ele não mede. Dependendo da regeneração, ele tem um pouco mais de consciência, um pouco menos. Eu acho que o Matt Smith, o jeito que ele interpreta, ele não bota tanto a mão na cabeça para fazer as coisas. Se a gente for comparar principalmente com o Tennant, ele é mais inconsequente. Ou não, ele talvez faça as coisas, ele assuma a consequência. Ele sabe do que vai acontecer, ele tá lá pra bancar o que ele quer. Só que ele pensa muito menos do que o Tennant, que era muito mais preocupado, sabe? De não vou mexer com o tempo porque é perigoso. E você vê o Matt Smith vai e volta... Que nem ele fosse comprar pão, né? Você vê também o doutor, aquele cara que é bem calminho, mas se você deixa ele puto, segura a onda, né? Tanto que você vê aquele episódio, o que ele faz com a família, né? Cara, a família é um castigo eterno, pior que o outro, né? Ah. Family of Blood. Então, assim, você vê que ele nem foi uma atitude de querer exterminar a raça humana, né? Eles só queriam, né, entre aspas, as vidas restantes do doutor, né? Ou seja, você vê que ele é aquele cara que faz o que tem que ser feito. Eu vou mudar a minha opinião. Tudo bem, eu concordo com vocês que ele é dual mesmo, né? É difícil saber o que ele vai fazer a seguir. Mas eu acho que ele poderia ter feito algum comentário dentro da TARDIS, depois de todo o incidente, depois do resgate, sobre o que aconteceria, na opinião dele, com o Silence. Ele meio que tocou foda-se. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. É o tá liberado. Da família. Tá liberado. Da família. A família já foi dormir nessa hora. Ah, é, pois é. Horário de internet é outra coisa. É, já foi, acho que no episódio Vampires of Venice, a matriarca lá fala, né? Ah, não vai ser a primeira raça que você vai destruir, né? Porque lá o que acontece é isso também. Que a raça, ela tava tentando se procriar e não conseguiu porque o doutor não deixou, não quis, impediu. Mas eu acho que o pessoal, eles têm que, antes de querer falar assim, ah, o doutor faria isso, faria aquilo, só se comparando com o Tenen, não dá. Acho que as pessoas, elas têm que abrir mais o leque e pensar que desde 63, né, existe o doutor. E tem muita história, né? Então não se basear só na história recente dele. Pelo menos pra falar, o doutor faria isso, o doutor não faria isso. É, tem que fazer a listinha de prós e contras que o doutor já fez, né? É por isso que o Doctor Who é um seriado tão fascinante, né? O personagem principal é cômico, veste-se horrivelmente, porém ele é capaz de promover genocídios. Olha que personagem... Que personagem único, né, cara? Ele é cômico, mas ele pode dizimar raças inteiras. É incrível. É sensacional. Várias vezes você vê ele falando, não, eu vi criações do universo, eu vi estrelas morrerem, né? Eu vi, sabe, coisas que às vezes nem dá pra mostrar na TV, mas é dito que ele sabe, né? Ele viu coisas que a gente mal consegue imaginar como seria. É, mas assim, se toda vez que ele for dizimar uma raça for com um plano desse assim mirabolante, por mim ele pode dizimar uma raça por episódio. Promove o genocídio do universo. O universo é bem grande, né? É, mas porque assim, viemos e convenhamos, foi um plano genial, né? De gravar e inserir na pisada do homem à lua. Quer dizer, eu não mataria Silence porque eu ainda não tinha assistido a pisada do homem na lua, mas o primeiro passo. Mas depois disso, já estaria com a ideia na mente já. Aí eu teria um ataque cardíaco, não ia ter tempo de pegar uma. É, como se a gente tivesse arma também, né? É, eu a gente não ia nem conseguir fazer nada. O Silence aparece, solta aqueles raiozinhos que pulverizam as pessoas e puf, acabou. Pô, cara, eu queria falar sobre isso. Diga. É, vocês não acharam aquela mulher que morreu no banheiro da Casa Branca? Vocês não acham que ela morreu de uma forma esquisita? Foi a única morta, assim, pelo Silence, né? Mas, não, mas veja, ela parecia, sei lá, um balão explodindo. Né? Ah, tá. Me lembrou aquele filme do Tom Cruise, é Guerra dos Mundos. Ah, é. É, vaporizou, né? É, vaporiza, só que fica... A roupa fica flutuando, né? O que, que resta da roupa. Sim, sim. Mas a roupa também foi destruída. Aliás, você não ouve na Casa Branca nenhum alerta. Meu Deus, encontraram um cadáver no banheiro. Não, ninguém fala nada. Ou seja, foi totalmente destruída a mulher. É, ficou só os fiapinhos pretos, né? Da explosão, da vaporização, da... Sei lá o que foi aquilo. Eu não sei, não. Eu tenho até uma teoria, mas eu não sei. Eu acho que eles sugam ou destroem de alguma força, de alguma forma, as próprias forças de interação da... Nossa, tá nerd, né, cara? Não, vou continuar. As forças de interação da matéria, ela é desatomizada. Não sobra nada, não se vê nada, não se vê corpo. E você acha que, inclusive, a existência dela é esquecida? Não, eu acredito que não. Você acha que a pessoa, quando é apagada pelo Silence, as pessoas não vão sentir falta dela? Vão? Eu acho que vão. Não é... tão longe, não. Então, vai pra caixinha de leite, né? Assim, fala, Ricardo. Não, eu tava me lembrando, qual era a situação que teve na série que era o medo que falava disso? Do medo não era só de sumir, mas era de ser esquecido. foi agora no episódio, no final da temporada passada. Foi na quinta temporada, não foi que tava com essa história da fenda que engolia todo mundo e fazia ser esquecida. Sim, sim. Ah, tá. É. Nesse mesmo assunto ainda dos raios poderosos do Silence, engraçado que foi a única vítima, né, desse tipo de morte. Assim, não que tenha tido muitas oportunidades, mas uhum. Eu acho que se fosse uma coisa interessante, importante, assim... Ó, eu acho que pode ser explicado mais pra frente por que dele ter feito isso, porque ele sabia o nome dela. Ah, é. Então, eu acredito que a gente viu muito, muito pouco do Silence ainda. Não, mas é que veja, aquele cara podia estar infiltrado na Casa Branca há tanto tempo que ele sabia o nome até do cachorro da mulher. É, ele podia saber o nome do presidente também, né? Vaporizar o presidente, então. É, aquela coisa, pra mim a vaporização ali me soou tão gratuita, na coisa mas... só pra mostrar que ele pode, mas ele só vaporizou um. Mas sabe o que eu acho também? Que aquela cena serviu também pra você não ficar com tanta raiva do doutor fazer o massacre, porque você vê que aquela hora que nem a Riversong tava tirando todo mundo, o Silence tava juntando energia pra vaporizar alguém, né? Então eu acho também que pode ter sido tido aquela cena pra falar, ó, os caras, eles, se precisar, eles matam sem pensar duas vezes. Então, tudo bem se a gente matar eles também sem pensar duas vezes. Ali nessa cena eu fiquei na dúvida se eles estavam carregando o poder dele, né, de vaporizar, ou se eles estavam carregando a própria nave deles pra poder fugir, algo assim. Eu acho que eles não podem operar a nave. Só um Time Lord é que pode. Então, eles não... Aquela nave, eles não iam poder fazer nada de qualquer jeito. Tava lá. Então eles estavam só sugando a energia da própria nave, né? Que mostra eles com aqueles raiozinhos puxando a energia da nave ou parecendo que estavam mexendo em algum controle dela. Não, eu acho que eles estavam preparando a M-Pond pra usar a nave. Eu acho que a M-Pond, de alguma maneira, ela foi infectada pela TARDIS. Né? E talvez por isso a sua criança se pareça com um Time Lord. É o que muita gente levantou, que a TARDIS modificou, né, de alguma forma, o código genético da M-Pond pra o filho ter a cabeça temporal. E então, pra terminar o episódio, fica tudo certo, né? Assim, resolveram uma parte do mistério. Faltou muita coisa pra ser mostrada. E termina o episódio com aquela cena que a gente já comentou da garotinha meio que regenerando. Entrando num processo de regeneração. A princípio é um processo de regeneração. Né? Que é uma coisa que fica muito mais fácil pra gente identificar, porque a gente viu acontecer na primeira parte, né? Eu acho que se ela tivesse feito isso sem a gente ter visto o que o doutor fez na primeira parte, talvez a gente não tivesse uma associação tão rápida. Isso, e inclusive a Riversong faz questão de explicar no primeiro episódio que aquilo que o doutor tá fazendo era regenerar, né? Não sei se era pra situar os novos fãs ou os paraquedistas do episódio, né? Mas pra demonstrar que ali era uma coisa exclusiva de Time Lord. Com certeza. No, no, get off me! No, no, no! Oh, interesting. Ferry Avon Road, seen one of these before. Abandoned, wonder how that happened. Oh, well, I suppose I'm about to find out. Rory, River, keep one silent and eye shut at all times. Oh, hello. Sorry, we were in the middle of something. Just had to say, though, have you seen what's on the telly? Oh, hello, Amy. You all right? Want to watch some television? Now stay where you are. Because look at me, I'm confident. You want to watch that at me when I'm confident. Oh, and this is my friend River. Nice hair, clever, has her own gun. And unlike me, she really doesn't mind shooting people. I shouldn't like that. Kind of do a bit. Thank you, sweetie. I know you're team players and everything, but she'll definitely kill at least the first three of you. Well, the first seven, easily. Seven, really? Oh, eight for you, honey. Stop it. Make me. Yeah, well, maybe I will. Is this really important, flirting? Because I feel like I should be higher on the list right now. Yes. Right, sorry. As I was saying, my naughty friend here is going to kill the first three of you to attack, plus in behind. So maybe you want to draw lots or have a quiz. What's he got? Something, I hope. Or maybe you could just listen a minute, because all I really want to do is accept your total surrender, and then I'll let you go in peace. Yes. You've been interfering in human history for thousands of years. Yes, people have suffered, and died. But what's the point in two hearts if you can't be a bit forgiving now and then? Oh, the silence. You guys take that seriously, don't you? Okay, you got me. I'm lying. I'm not really going to let you go that easily. Nice thought, but it's not Christmas. First, you tell me about the girl. Who is she? Why is she important? What's she for? Yeah, we're hitting the picture on the TV. Guys, sorry, but you're way out of time. It's one small step for man. You should get a small fight. Ficaram muitas perguntas, né? Muita coisa vai ser resolvida nessa primeira metade, muita coisa vai ser resolvida na temporada até o final, e talvez muita coisa ainda fique pra próxima. Eu acho que, em parte, é legal pra sempre ter assunto. Isso, assim, pra um pontapé inicial da temporada, que começou com um episódio duplo já foi revolucionário, mas assim, abriu um leque de perguntas aí, possibilidade de teoria aí, pra deixar fã maluco até a primeira metade da temporada. Uhum. Ó, entre as perguntas, né? A Amy tá grávida ou não tá? Não dá pra saber. A TARDIS ficou confusa. Por que os Silence prenderam a Amy, né? Na nave deles também. Por que motivo? Quem que é aquela mulher caolha que aparece na porta? Quem é a menininha, né? Por que do uniforme? Por que do uniforme? Da mulher no Twitter, eu vi há pouco, falando que ela vai reaparecer no final da temporada. Aquela mulher disse que aquela mulher do tapa-olho, a atriz, já estava confirmada também para o episódio 7, se eu não me engano, que é o que volta da pausa do meio da temporada. Não sei se vai até o 6 e pausa, ou se vai até o 7 e pausa. Se ela voltar no dia antes da pausa, caralho, vai vir um cliffhanger dos bons aí. Óbvio, né, que é a pergunta da temporada, quem matou o doutor. E claro também que eu acho que Silences ainda, vamos ver muitos deles pela temporada toda ainda, né? Mostrado muito pouco deles, e desde que o Silence ele aparece lá na hora da morte do doutor, né, então eles estão aí presentes, assim... O que muita gente falou foi que, o Silence apareceu em 2011 na morte do doutor, então em 69 eles não foram exterminados. Assim, claro que em 69 eles não foram exterminados. O que o doutor deu foi uma ordem de defesa. Nada impede deles estarem ainda vivos. Escondidos, exatamente, em 2011. Uh-huh. Não quer dizer que todos foram mortos. Com certeza. Até porque não é sempre que você vê um Silence que você tem a oportunidade de matar, né? Mas se aparecesse um aqui agora, ele não iria morrer. Ele poderia fugir tranquilamente. Tá. Uma pergunta é... O Silence Will Fall se referiu a... É o que aconteceu nesse episódio? Acho que se referiu à hora que eles estão no teto. Aí você tem que falar, Silence Will Fall, sai daí, Amy. Mas pelo menos assim, uma pergunta foi respondida, né? Porque o Quentin Delaware teve que sair do FBI se ele só queria se casar, né? Nixon é liberal, mas não tanto, né? Negro sim. Ele... No seu caso. E adiciona também mais uma peça na cronologia maluca de River e o Doutor, que é o primeiro / último beijo, né? É o primeiro beijo dele. Último beijo dela. Último beijo dela. A gente sabe que o Doutor provavelmente morreu por saber várias dessas respostas, né? Não se esqueçam que ainda vai ter que surgir um episódio mais pra frente, um único episódio em que ele vai ficar trancafiado durante 200 anos. Mas se... O ator tá ali aparecendo, né? Então, eles vão ter que trancá-lo em algum lugar durante 200 anos. E aí ele retorna pro episódio 200 anos mais velho. Mas aí trancar a Amy por 2000 anos, o que é 200 anos pro doutor, né? É verdade. Doctor Who, tudo é possível. Eu tava lendo em um site que... logo no início, quando ele pega a TARDIS, ele levou 3 anos pra arrumar a biblioteca da TARDIS, pra organizar. Ainda bem que ele conseguiu organizar a tempo de abrir a piscina pra Riversong cair, né? É isso aí. Que é uma coisa que a gente descobre que a TARDIS, ela é auto-ajustável. O centro gravitacional dela não altera, né? Porque mesmo de lado... E as salas, elas se movem, né? Porque a entrada caiu bem na piscina, né? Exatamente. Uma curiosidade que eu tava vendo, que eu vi no Twitter esses dias, levantaram pode ser uma mera coincidência, mas vendo do Morfá, a gente nunca pode menosprezar. O primeiro episódio que a River Song aparece é Silence in the Library. Silence, e os vilões dessa temporada, os Silence. Verdade. Eu acho que pode ter coisa aí. Eu acho que, de repente, o silêncio na livraria é o silêncio mesmo. Eu acho que tô exagerando. Acho que desde a quarta temporada, acho que ele não tava puxando o Silence, não. Ah, mas... Por coincidência mesmo. Pra ele puxar, é dois palitos. Ah, com certeza. Tá muito fácil. Ele só... pode muito bem falar que já tava pensando desde aquela época, mas eu, particularmente, acho difícil. Não, o Lost tá aí pra mostrar que não tem nada disso, não. Que isso, nada disso é tão programado assim. Lost foi uma catástrofe no final, todo mundo dizendo, não, tá tudo certo já, tá tudo programado. Não, concordo. Silence, esse Silence, ele só puxou o nome. E aí talvez tenha criado a partir do nome. Isso pode ser uma coincidência. Mas claro que não tinha nada programado. Não, mas se ele quiser usar, tá muito fácil. Ele fazer uma... Ele explicar que a Riversong estava lá naquele lugar, de repente, e o motivo tem a ver com o silêncio, né? É, seria justamente o lugar que a River acabou morrendo, né? Entre as... É. Eu acho que é muito possível ter a ligação. Inclusive, ela já citou na primeira parte do episódio... Que o dia que ela encontrasse com o doutor e ele não se lembrasse dela, seria o dia que ela morreria, né? E justamente foi no episódio Silence in the Library, que ele encontra com ela e ele não tem a menor ideia de quem é ela. A morte dela fica tão significativa, né? Depois fica tão triste a morte dela, depois que a gente começa a ver outras passagens, outros encontros dele, do doutor com a River. É realmente uma história muito triste, né? Uhum. Poxa, dá um peso no coração. A gente fica na pele do doutor, né? Que viu morrer e depois vai conhecendo aos poucos, né? É, isso que a gente sabe até agora, né? Porque a gente ainda tá vendo os encontros que a gente vai conseguir ver, né? A gente ainda tá... Essa temporada vai mostrar mais alguma coisa aí nesse meio. Tem uns furos entre aventuras aí, né? Que tem que ser preenchidos aí ou explicados. Tem que ficar atento para ver se não aparece de repente alguma outra atriz com um certo ar de River Song, né? Uhum, uma atriz contratada. Ah, contrataram a atriz não sei o que lá. A gente tem que prestar atenção de agora em diante na cara dela. Uma teoria que a garotinha é a Jenny, a filha do doutor, eu acho que não é. Tem a teoria da garotinha ser a filha da Amy. Que pode ser a filha, ela foi embuchada pelo Silence. Ah, essa seria terrível. O estupro do Silence pra embuchar a Amy. Acho que seria a pior ideia de todos os tempos. Ou ela é filha do Rory, mas como eles estão muito tempo na TARDIS, a TARDIS infectou eles com DNA Time Lord. Ah, eu sou a favor da teoria que diz que a menininha ou é a Romana ou é a outra Time Lady que tem. Que eu esqueci o nome. A Rani, isso. Eu sou da teoria. Gostaria que fosse, né? Fazer essa ponte com o clássico. Eu acho essa melhor. Até porque eu acho que não é filha da Amy. Melhor. Eu acho que a Amy não tá grávida. Olha, vocês assistiram aquele filme com um nome horrível em português, Te Amarei Para Sempre? Que é uma ficção científica. The Time Traveler's Wife. Ah, sei. Eu não vi, mas eu sei qual que é. Poxa, cara, eu vou te contar um spoiler violento, então. Então, ó, quem não ouviu esse filme e quer ver, spoiler. Opa. Então, estão avisados. Inclusive eu, que tô com o filme pra assistir, não assisti, mas vou ouvir. Rapaz, não faça isso. O filme é legal. Então, tapa os ouvidinhos aí. É o seguinte, tem a mulher, se apaixona pelo viajante do tempo. E aí a maluca resolve que quer ter um filho com um cara com um problema desses. Pois bem, aí ela resolve engravidar. É óbvio que a genética do pai passa pro filho. E aí, né, o que acontece? Os fetos, eles desaparecem do útero dela. Até que, uma certa vez, a terceira tentativa, se não me engano, o feto também desaparece, mas ele consegue sobreviver. E aí a criança aparece já com 11 anos visitando os pais. De repente pode ser uma coisa parecida que aconteça com a Amy Pond. De repente, é por isso que está dizendo ali que ela está grávida e não está grávida. Está grávida e não está grávida. A criança pode estar viajando no tempo, de repente. De repente ela tem esse poder por ela própria. Plausível, mas um problema que tem aí, tipo, como é que ela teria, a criança teria herdado essa característica, né? É por causa da TARDIS, porque eles já falaram que será que a criança não, será que não vai ter nenhum problema por eles serem viajantes do tempo, né? Já jogaram essa bola. Eu queria lembrar vocês também uma teoria que eu pensei, eu não li em nenhum lugar, mas vai ter um episódio nessa temporada que vai ter clones. E já falaram que vão clonar a TARDIS e o Doutor. Será que o Doutor do Futuro não seria o clone? É uma das teorias, né? Você ouviu falarem alguma coisa sobre isso, Breno? Não, eu ouvi só que ia ter o episódio dos clones, mas não. Às vezes, de teoria envolvendo o Doutor do Futuro, não chega a ver, não. Tá, eu acho que tem uma pequena chance de acontecer isso, né? É, seria uma saída fácil pro Moffat, né? Dizer, o Doutor que morreu foi um clone, acabou, bora. Ah. Segue em frente. Para o Moffat seria uma saída, seria uma maneira pobre. Ah, com certeza. Para os padrões do Moffat de roteiro, seria. É, vamos ver como vai ser esse episódio dos clones, né? Até porque isso de clone do Doutor já foi usado com o Russell na quarta temporada, né? Que teve aquele clone do Doutor que foi feito a partir da mão. Então acho que tá meio recente ainda. É. Bom, alguém tem mais teorias? Olha, eu tenho uma aqui que é muito boa, mas... Opa. Opa. Ah, eu achei que apareceu um silence. Alô? Apareceu, você viu um silence? O quê? O que aconteceu? Não, eu não vi. Se ele viu, ele não vai lembrar. Não, eu não entendi. O que, que vocês querem... O que vocês estão falando? Não, é porque... Tem uns barulhos aí? Deve ter uns barulhos aí. Esquisito. Mas você viu foi um silence que apareceu? Não. Senão eu lembraria, né? Tá certo, então. Bom, acho que a gente faz teoria, a gente pensa nas coisas, mas... A gente supõe as coisas, mas o legal vai ser acompanhar a série e ir pegando... Os pedaços do quebra-cabeça, porque mais do que todas as temporadas anteriores, essa temporada vai ser um gigantesco quebra-cabeça, né? Então, é pra gente quebrar a cabeça mesmo. E por isso que eu acho legal a gente gravar esse podcast, porque me dá a oportunidade de conversar com vocês sobre Doctor Who e tentar juntar, né, essas peças. É, e daqui a alguns meses quebrar a cara com todas as teorias. Mas isso que é divertido. Com certeza, com certeza. É que nem aquilo de ler revista de fofoca antiga, ou então aquelas revistas de informática antiga, que você vê aquelas máquinas jurássicas como novidades. É. É ótimo. Ah, eu quero ser surpreendido. Ah, com certeza, a intenção é essa, né? E eu tenho certeza que eu vou ficar muito puto quando dá o hiato depois do sétimo episódio. Puta, eu já tô até vendo que o episódio antes do hiato e o de logo depois, né, vão ser um episódio de duas partes também. Então já viu, né? Inclusive o final da temporada vai ser episódio único, né? Eu tava dando olhada no Twitter esses dias e hoje, eu acho, deram uma tweetada de uma frase do Matt Smith dizendo que tem coisas que vão ser explicadas aqui na temporada que vão aparecer agora, no final da sexta. Nossa. Então. A gente falou, é uma grande história amarrada, né? Uma grande história toda amarrada. Novelão. Diversas amarrações. Um grande novelão. Que está sendo o padrão de hoje em dia das séries de ficção científica, né? O modelo Jornada nas Estrelas de série e de série episódica, hoje em dia não cola mais. Não prende mais o pessoal. Eu acho que deixar tantas perguntas no ar é um pouco arriscado, ao meu ver. Eu acho que você tem que ser um puta roteirista pra não deixar as pessoas curiosas com tantas perguntas, mas não deixar elas tão putas e com tanta expectativa a ponto de que a solução do roteirista não seja tão boa quanto que a pessoa pensou, que é uma coisa que aconteceu com Lost. Desde que não tenha a síndrome do urso polar, tá valendo. Mas aí que tá, eu acho que o Dr. Who, a diferença é que as perguntas, se não todas, a grande maioria delas, são resolvidas na própria temporada. Não fica se arrastando. Eu não acompanhei Lost, todo mundo sabe, não sou fã, não me interessa a minha por ver, deve ser legal, mas um dia talvez quem sabe eu vejo. Mas assim, pelo que eu vejo todo mundo falando, teve questões de Lost que se arrastaram por 6 temporadas. coisas da primeira temporada só foi tentar explicar, e pelo que falam, explicou-se mal na sexta. Então, assim, talvez, assim, eu acho que não tem tanto esse impacto no Doctor Who, porque não estica tanto. Talvez não tenha perguntas que tenham ficado pontas soltas da quinta temporada, sejam resolvidas na sexta, mas no máximo é duas temporadas de distância. Não dá pra fazer um estico, uma amarra muito grande. Isso, até porque se você for reparar, da primeira até a quarta temporada, nunca teve um arco assim que pulasse pra outra temporada pra ser respondido, né? Cada temporada era um bloco separado, distinto. Agora, quando o Moffat assumiu, é que ele fez isso de ligar cada temporada. Ah, e outra, na quinta a gente viu, tem um episódio tal, no final aparece a rachadura. Tem um episódio com outra temática e no final aparece a rachadura. Nessa temporada não vai rolar uma coisa tão didática quanto essa, né? Eu acredito que a menininha não vai aparecer no próximo dos piratas. Não vai ter... A mulher do tapa-olho não vai aparecer em todo o final do episódio. Mas poderia aparecer, né? Tapa-olho com os piratas tem tudo a ver, né? Antes da gente ir pras notas, vou colocar um áudio que a Bárbara mandou pra gente falando do que ela achou do episódio. Se você quer mandar um áudio, manda pro rodreis.com@gmail.com. Vamos lá. Olá a todos que acompanham o Universo Who. O meu nome é Bárbara e eu vou apresentar a minha opinião sobre o episódio do The Impossible Astronaut. O Moffat tinha prometido pra gente que a temporada ia estar um pouquinho mais sombria, né? E realmente tá. Eu gostei muito do novo monstro, eu acho que um novo vilão é muito importante pra melhoria da temporada. É melhor do que... Ah, legal, os culpados são os Daleks de novo. Entende? Fica meio repetitivo e tal. Sobre a Riversong... Várias teorias foram apresentadas sobre ela, e eu, no momento, não tô me baseando em nenhuma. Eu acho importante pra caramba fazer teorias, e até por isso eu acho que é isso que junta a gente como um grupo, né? É isso que nos torna Whovians, né? O Moffat é um gênio do mal. Ele conseguiu mostrar que é um troll gigante, né, em Doctor Who. Um exemplo disso foi o episódio do The Lodger, que na quinta temporada todo mundo riu, né, por causa do... O Doctor jogando futebol e tal. E até então, não passava de um filler. Agora o episódio é considerado a base para a maioria das teorias da sexta temporada. Na minha opinião, o Silence, né, a minha teoria, é que os Silence estão querendo tomar o lugar deles na Terra, né, até porque ele fala isso no trailer do novo episódio. Fala que eles estão começando não uma invasão, e sim uma revolução. E para isso eles estavam tentando criar TARDIS. E o astronauta que aparece matando o Doctor em 2011 é, na verdade, um tipo de holograma, assim como aqueles hologramas que apareceram no The Lodger, que até mesmo tinha uma menina que ficavam pedindo ajuda, né? E então eu acho que é um tipo de holograma criado pelo Silence, né? Um holograma que consegue matar. Até por isso, eu acho que... Até pelo fato de ser um holograma, eu acho que é por isso que a River não consegue atirar nele. Né? Na hora que ela puxa a arma, começa a atirar, ela não consegue fazer nada com ele. Outros fatos, né, que tem aí, é que o Doctor, ele fala que aconteceram várias outras coisas do que só a ida do homem à Lua em 69. E o Moffat, ele tem alguma coisa com esse ano, porque, não sei se vocês lembram, quando teve o episódio do Blink, que também... foi escrito por ele, o Doctor, ele fica preso. Junto com a Martha Jones, eles ficam presos no ano de 1969. Não sei se o Moffat quer interligar os episódios, mas é como o pessoal do podcast aqui mesmo costuma dizer, né? Em Moffat, we trust. Eu tô aguardando ansiosa a continuação, que é, se não me engano, o nome do novo episódio é Day of the Moon, e vamos ver se vai explicar alguma coisa. Bom, voltando, eu vou pedir agora para vocês uma consideração final do episódio e a nota. Lembrando que a nota é de 1 a 5, sendo que 1 o pior episódio possível e o 5 o melhor, o mais perfeito. Começando com o Breno. É isso, a mesma opinião do primeiro episódio, né? Foi um excelente início de temporada. Conseguiu fazer a ligação justamente com a quinta temporada. E deu início agora a um novo arco, muito interessante, né? Com a questão do Silence, com a gravidez da Amy, com a nova nave, com essa mini Time Lord, a mulher do tapa-olho. Então acho que tem tudo para dar um enredo consistente para a temporada. Eu daria nota 4 pro episódio. E pro pacote completo, pro episódio duplo, eu daria um 4,5. Porque foi um excelente episódio. Foi uma história longa e bem contada que deu para desenrolar a temporada no restante aí. Gostei mais da segunda parte do que da primeira. A sequência inicial foi, eu achei realmente empolgante. A forma como uma coisa foi construída e para variar com uma fada, dando uma solução para um problema que a gente visivelmente complicado, resolve de uma maneira simples, sempre resolve as coisas, um doutor com um mistério que parece como vai resolver a questão dos Silence, meteu um monte de dúvidas nas nossas cabeças e um monte de questões que a gente está curioso para saber e vamos ficar teorizando durante todos os 13 episódios do Universo Who Podcast daqui até o fim do ano. Eu daria 4,5 pro episódio e daria 4,5 pelo conjunto dos dois, que foi realmente que eu realmente me arrepiei a ponto de eu falar o que eu falei no Twitter. Quem quiser saber, pesquisa lá, vai na minha timeline e descobre. Eu vou ser chato, vou tascar 3,9. Veja, é que como a coisa não se resolveu, eu fico tão na expectativa que eu não consigo, sabe, dizer que foi um episódio espetacular. Se eu fosse analisar artisticamente, dizendo, o diretor dirigiu muito bem, o roteiro foi muito bom, os atores atuaram muito bem. Não, a gente não está fazendo aqui esse tipo de avaliação, a gente está fazendo uma avaliação de um episódio de Doctor Who, né? E eu não consigo dar 4 ou 5 para esse episódio, porque ele depende do futuro. Tá, então eu concordo com você, Harold. Eu também acho que eu gostei do episódio, mas eu acho que depende muito do... que nem eu não consegui dar nota pro episódio, pra primeira parte, porque ela dependia muito dessa segunda. E essa segunda, juntando com a primeira, depende muito do desfecho que ela vai ter, que vai ser durante toda a temporada. Então eu vou tentar basear minha nota no tentar fechar ao máximo, autoconter esse episódio. E aí eu vou dar pro conjunto 4, porque não foi um episódio foda, mas foi legal, me empolgou. Vou dar 4 então. Bom, então antes de terminar, que já tá ficando comprido isso aqui de novo, vamos agradecer as pessoas que comentaram no site, começando pelo Edson Michael, Gabi, Hugo César, Felipe Aguiar, Fernando Alencar, Carla Colinil, Amanda Tavares, Cami Thaís, Amanda Tavares, Passe, Jennifer, Mika, Thiago, o Lord Fire, Thales, João, Malu Araújo, Bianca Cavani e Eden. E teve também o Otávio que mandou um e-mail cheio de dúvida, coitado, cheio de angústias. E que acho que foram todas tratadas aqui justamente nesse episódio. Acho que se ele ouvir, ele vai ficar satisfeito com as respostas. Ou não, né? Aí ele pode escrever outro e-mail. Aí você responde. É. Bom, então é isso. Se tudo der certo, estamos semana que vem com a maldição da marca preta, da mancha preta. Eu queria agradecer então, primeiramente, ao Harold. Primeira vez que ele grava aqui com a gente. Eu é que agradeço, foi um prazer. Obrigado ao Breno, ao Ricardo novamente por estarmos aqui. Já disse que pra conversar de Dr. Who, tô sempre a postos. É isso aí. A gente dá sempre um jeitinho, né? Ah, com certeza. Botar pra fora todas as nossas frustrações e anseios com o episódio, com a série, é sempre bom. E obrigado pra quem ouviu, até a próxima. Hehehehe